tem homem feio aí? Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei, sei, passei por cada papel e aqui.